Sim, se não é tráfego de frequência de pelo controle a reportar, tem frequência livre para regeneração constitutiva de tráfego de local. Amém. Sendo que é permitido o frequente no 25 decimal 1, alterno no 23 decimal 8. Angustinal 1910, distance 2000 feet, permit me 015, clear the light 6 degree final approach, come set. 19350, desça para 3010 via ponte, altura 3095. 0 completa, final de 6 e depois 8, posição na 5. Bom dia, a zona 3, 0, estamos no final da 1, 0. A zona 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Zona 3, 0, tá? Não tem caso. Zona 0, 3, direita, táxi Alfa Kilo 43, posição 5 Lima. todo bom dia, é o Xamé, Alfa Zico Romeu. Zico Romeu, prossiga. Alfa Zico Romeu, para a resposta, da ponte do Rio, para a ponte nova do Brasil. Ponte 6 para a ponte 9, batimento do autorizado, uma porta alterna, escuta permanente. É a porta alterna, porta alta de dois. pela porta. Então, meu carro autorizado, Serra Bravo, Juliette Delta, via Peru 10, o Bavi, o Peru 16, pode 1, DCT-15, o Peru 21, e conforme a nota do plano de voo. Nível de voo 340, saída Salvo 1, letra transição motiva. Decola a pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5575. Controle de Salvador 120, última 8. Então, meu Charlie, confirmar na saída São Romo, letra transição ótima. Nossa, o detalhe correto. Confirmar na intenção de decolagem é da 10 mesmo ou decolando a pistola 7? Congonhas e a Peso 1-0 por base. A Peso 1-6 após voo, DCT com 15. E após fanfarm em rota do plano de voo, líder de voo 360. A saída São João 1, líder transição Bótima. Decola pista 1-0 na primeira curva à direita. Transforme 5-0, 1-3. Controle Salvador 1-2-0, décima 8. Oito, três, nove, cinco.